ラゴンボールスーパー。 また変な技を。クラッシュキャノン。これがサイヤ人 VS サイヤ人スーパーハイスピードバトルの決着はどっちだ。この後すぐ。 Universos em jogo, o torneio do poder está cada vez mais intenso. Aquelas duas são a última esperança do Universo 6. E eu vou fazer tudo, tudo o que puder. Mas eu também sou um guerreiro. É melhor não me subestimares. Acaba, guerreiro do Universo 6, lutou ferozmente contra a Mona do Universo 4. Isto vai acabar contigo! E quando parecia que tudo estava perdido... Não ficas com a ideia errada. Eu não estava a tentar salvar-te. Apenas não aguentei ver um guerreiro fraco. Não me ias levar contigo ao planeta Sadala? Para cumprir a promessa que fez ao Vegeta, Kaba transformou-se num super guerreiro e derrotou Mona. No entanto... Sabes, eu gosto de lutar contra pessoas fortes. Mas de facto detesto combater contra guerreiros. Infelizmente, o Kaba acabou por ser derrotado pelo Freezer. Com muito gosto, a repetição do combate dos guerreiros do espaço. Eu ainda não posso usar todo o meu poder, mas não tenho alternativa. Bolas! Obrigado! Foste uma grande ajuda! Graças ao Kaba eu consegui recuperar o meu poder. Son Goku! Eu quero que lutes comigo! Nós acabámos de perder o It e agora o Kaba. E eu não fiz nada para os ajudar. Mas para sobreviver e conseguir honrá-los, eu preciso de me tornar ainda mais forte. Eu quero aprender como posso passar de super guerreira para mega guerreira. Com muito gosto. Tens a certeza? Mas é claro que sim. Só que para chegares a Mega Guerreiro, vais ter de me bater. Não te consegues transformar? Eu ainda estou a recuperar da luta com o Jiren. Mas vou recuperar num instante. Não te preocupes. Como é que é? Vamos, prepara-te. Que convencido. O Son Goku vai lutar naquelas condições? Hã? Isto agora é que pode ser a nossa oportunidade. Olha, pensa bem comigo. O Son Goku lutou contra o Jiren e ainda não conseguiu recuperar a forma. Vai, Caulifla! É a tua oportunidade de derrotar o Son Goku! Hã? Vai, dá cabo dele! Eu quero ver! Seu idiota! Cala a boca, Champa! Se o Son Goku perder, quem é que vai derrotar o Jiren? Vocês viram o poder do Jiren, não viram? O Son Goku é o único capaz de derrotar o Jiren. E se eu for mesmo o único capaz? Não é preciso derrotar o Jiren para nada. O universo com o maior número de guerreiros na arena no final do tempo limite ganha! Quanto tempo é que falta? Faltam cerca de 23 minutos. Pois é verdade. Já vamos a mais de metade do torneio. O universo monstro Jiren tem apenas 3 guerreiros na arena. Neste momento é melhor atacar todos os guerreiros do universo 7 guerreiros. Então vamos continuar a reduzir o número de guerreiros. E quando o tempo terminar, vamos ganhar com os nossos 4 guerreiros. Toma lá, responde lá, maninho. Vai, força, Bills. Anda lá. Mas que análise tão calma, nem parecem coisas tuas, Mestre Champa. Eu também consigo pensar nas coisas, sabes? Anda lá com isso para a frente, Caulifla! Atira o Son Goku para fora da arena! Anda lá, mexe-te! Aqui vou eu! Son Goku, vou acabar contigo num instante! Está a ser empurrado! São ataques contínuos! Que fixe, mas que fixe! Vamos lá, Caulifla! A continuar assim vais acabar com ele num instante! Anda! Toma! Impossível! O que é que se passa? Não é dessa maneira que tu me vais derrotar, de certeza! Seu maldito! Mas porquê que não consigo acertar-lhe? Porquê? Caulifla! Mas afinal, o que é que se passa? Como é que ela pode estar a perder? Os super guerreiros não são mais fortes? Não foi aquilo que me disseram, hã? As artes marciais não são como as lutas de rua. Ai, ai, os ataques cegos não vão ser eficazes, muito menos contra o Son Goku. É preciso calcular a distância, sentir o ritmo e o movimento do adversário, encontrar a nossa oportunidade e tomar partido dela. Apenas um verdadeiro lutador de artes marciais consegue fazer isso. Eu adoro rufias, mas não tenho experiência. Olha que pena, Champa. O Son Goku está numa classe diferente da Caulifla. Ela é muito superior a ela. Mudança de planos! Esquece o combate com o Son Goku e vai arranjar outra luta! Vai, moça, anda lá! Está calado! Nem penses que isso vai mais resultar comigo! Já vi que não. Mas e então se eu fizer isto? O que é isto? Atrás de ti! Raios! Esses ataques esquisitos são batota! Luta comigo como deve ser! Se tu não consegues bater esta técnica, então nunca irás alcançar a forma de Mega Guerreiro. O quê? Mais um truque ridículo! Estás a ver o que acontece quando não me dás ouvidos miúdos? Estás a ver? E que tal? Ela conseguiu antecipar o golpe do Son Goku! Ah! admirável! A Pequenota consegue responder aos movimentos do Son Goku, mas que grande capacidade de adaptação! Super guerreira ou não, é contra o Son Goku que ela está a lutar! Então isso quer dizer que a Caulifla tem todo este potencial guardado dentro dela desde o início. E ao lutar contra o Son Goku, ela vai mandando tudo cá para fora e o poder vai sendo libertado. O que é que isso quer dizer? Ainda agora disseste que ela era apenas uma rufia! Oh, sério? Eu disse mesmo isso, não disse? Boa, continua assim, Caulifla! Vamos lá, não desistas! Dá uma salva, Son Goku, anda! Então, Mestre Champa, mas tu não tinhas mudado de planos? Eu adapto-me às situações. É uma das minhas grandes qualidades. Acho que isso é mais conhecido por troca-tintas. Tu não achas melhor transformar-te, Son Goku? É que podes perder antes de atingires a máxima força. Tens razão, posso transformar-me. Então, não atinges a forma de Mega Guerreiro? Eu ainda não recuperei a minha força para isso. Vê lá se não te arrependes. Isto não pode ser o poder de um Super Guerreiro! Mana Grande! Eu não vou ser derrotada. Disparo de canhão! Son Goku! Desta vez é que me surpreendeste com esse golpe. Não fazia ideia de que tinhas um ataque tão forte como esse. Não és o único a ter truques escondidos na manga. Será que vais aguentar a segunda ronda? Podes vir, que eu estou à tua espera. Então prepara-te, porque eu não me vou refriar. Tinhas de dominar a forma de super guerreira primeiro, é verdade. Mas tu és bem melhor do que eu esperava. Muito bem, Caulifla. Enquanto estou a lutar, eu consigo sentir o poder a fervilhar dentro de mim. Quero transformar-me numa mega guerreira rapidamente. Tem lá calma que eu ainda não te mostrei todo o meu poder. Os dois vão! Neste momento nós não sabemos quem é que vai ganhar! Incrível! Eu não sabia que a Caulifla tinha assim tanto poder! Ah! isto é uma luta entre dois super guerreiros do espaço. Humana grande, parece estar a divertir-se. O que é? Apanhei-te! O que é que me dizes disto? Eu não acredito. Tu estás cada vez mais forte, Caulifla. Tu estás prestes a chegar à forma de Mega Guerreira, não é verdade? Kale, então, e o que é que tu vais fazer? Oh, eu o quê? Vamos, Kale! Vamos chegar a Mega Guerreira juntas! Sim! Mas que idiota! Porquê é que ele foi chamar a Kale para a luta? Boa! Isso mesmo! Com vocês as duas vamos vencer! Kale, Caulifla! Vocês as duas têm de derrotar o Son Goku! Vamos lá, deem cabo dela! Vamos, podem atacar-me as duas à vontade. Ha! Não te retraias por minha causa, Kale. Luta com toda a tua força. Sim! Eu vou lutar com a Mana Grande. Eu e a Mana Grande. Vamos lá, Kale! Sim! Eu tenho de admitir que esta doeu. Lutar um a um é divertido, mas lutarmos a três também não é mal de todo. O Son Goku está encurralado. Eu sabia que lutar contra duas super guerreiras era uma ideia muito idiota. Eu bem avisei. Mas é assim que o Son Goku faz as coisas. Ele insiste até chegar ao seu limite e conseguir ir ainda mais além. O Son Goku sempre foi assim. Continuem! Já não falta muito! Vamos lá, vamos! Mas o quê? Atire o Son Goku para fora! Vamos lá então, Kale! Sim! Ah, são duas contra um! Elas não podem perder! O Goku parece estar a recuperar. Não pode ser! Vamos dar cabo dele, pois nós temos duas super guerreiras! Não é aquela coisa? De que coisa é que estás a falar? Tu sabes, aquela coisa que ele fez quando lutou contra o Jiren. Não pode ser. É o Ultra Instinto. Isso não é possível, migas. O poder do Ultra Instinto é extremamente difícil de alcançar até para um deus da destruição. Nem mesmo o Son Goku conseguiria alcançá-lo assim tão facilmente. É extremamente difícil de controlar. O Son Goku está a conseguir apurar cada vez mais os seus sentidos devido aos ataques da Caulifla e da Kale. Tenho de vos agradecer. Ao lutar contra vocês, sinto uma força imensa a ferver dentro do meu corpo. Mas que poder impressionante! Ah, esta é a forma de Mega Guerreiro! Eu entusiasmei-me e transformei-me. mas ainda não recuperei a força para manter esta forma. Ha! Então, por favor, estás a brincar comigo? Eu peço desculpa. Mas pelo menos conseguimos ver esse poder. De super guerreiro, Son Goku, passaste a mega guerreiro. Nós vamos derrotar-te e alcançar essa forma. Nossas duas juntas! Mana grande... Eu também me irei tornar mais forte, eu juro, mana. O que é que ela está a fazer? Kal-El, tens de parar. Se continuares a aumentar o nível de energia... Calma, Kal-El! Ela voltou a transformar-se! Mas é aquela maluca musculada! A luta entre os três guerreiros do espaço está cada vez mais intensa e o desejo de Kal-El em tornar-se mais forte transformou-a novamente numa criatura descontrolada. Será que o Son Goku vai ser capaz de travar a Kal-El? Faltam 22 minutos para terminar o tempo do Torneio do Poder. Sou eu, Son Goku! Espetacular, Kale! Ela conseguiu controlar todo aquele poder e tornou-se uma super guerreira extraordinária. Ela e a Caulifla ainda têm a derradeira arma secreta para nos mostrar. Mas que adversário extraordinário! Isto está a deixar-me animado. No próximo episódio de Dragon Ball Super, isto é incrível! Um novo super guerreiro entra em cena. Não perca o próximo episódio, porque nós também não!